pois foram estradas para o norte, foram estradas para junto à Guarda, à Vila Formosa, um IC, foram estradas para os outros lados e dizem-nos, não há dinheiro para a estrada do IC6 nem do IC7 em Oliveira do Hospital. Mas eu pergunto, porquê? E a razão, meus caros amigos, não a quero aqui anunciar, mas eu acredito que esta luta, e é um sério aviso, que nós hoje fizemos em termos das acessibilidades, se calhar já não é para este governo, mas para o próximo governo que ganhar as eleições em Portugal, saberá que tem que contar connosco e que não nos pode andar a enganar. Na estrada da Beira, meus caros amigos, há um aumento de sinistralidade enorme. Como vocês sabem, com a portagem das scooters e o pagamento das autoestradas, acontece que vocês, bastaria lá passarmos hoje, como vimos, e vimos o número de trânsito pesado, um número elevadíssimo, com um piso completamente degradado. Há tempos, numa reunião nas estradas de Portugal, disseram que tinham lançado um concurso para melhorar a estrada da Beira de 4 milhões de euros. Se eles nos lançaram, nós ainda não notámos. O que eu tenho notado através dos bombeiros quando recebo as mensagens de acidentes é que há mais acidentes na Estrada da Beira por falta de condições do piso e da responsabilidade dos nossos governantes. E é também isso que eu tenho que lutar para que os nossos jovens não morram ali e nós não tenhamos que fazer o funeral às nossas pessoas por causa das condições e da responsabilidade dos outros. Para terminar, meus caros amigos, o Zé Conde dizia, a luta continua. Meus caros amigos, não deixaremos que esta luta não deixe de estar no dia-a-dia dos governantes que nos governarem. Por uma razão simples, porque hoje foi um grande dia onde a dignidade de um povo, a dignidade do povo de Oliveira do Hospital, sobrepôs-se a qualquer governante deste país.